Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polá, Guizão e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 73ª edição do Nerdrops. E nessa comunhão solene, estamos com o nosso convidado Ian Marlon. Olá, olá, olá. Tá bom? Garoto muito... porque o pessoal já me conhece, eu acho, né? Ah, desculpa. Não, então eu quero fazer uma reclamação, cara. Eu quero reclamar. Quanto ao dia que vocês escolhem pra gravação, que é um dia totalmente pra pessoas nerds e antissociais. A gente grava de segunda-feira à tarde e vamos pros e-mails. Caraca. E um abraço pro SUS que tá fazendo um curso de como mandar DM, sem sendo aberto. SUS, quando você manda um DM, você manda com D, depois DM pessoa. Beijo, me liga. Nerd Mail. Chegamos então à nossa leitura de e-mails, comentários e recados dessa semana do Nerdrops de número 73. Olha lá, quem tava na dúvida falou bonito agora. Esse aí. Kumon tá fazendo maravilha, né, cara? Não é Kumon, tá, seu feio? Aí. Não tava na dúvida, tá? Mais uma leitura de e-mail e recados aqui no Nerdrops. Qual que é o recado de sempre, seu Polar? Bom, e pros desavisados aí, Taverna do Ogro chegou novamente. Tá desde a semana passada rolando a nova promoção do Nerdrops. Ganhe o seu presente de Natal na força. Dessa vez a Taverna estará aí cedendo uma temática figura de ação aí, Bobblehead, do Darth Vader, né, uma edição especial de Natal, por que não? Isso, tá cedendo para os integrantes do Nerdrops, não é? é sim. Isso daí não vai sair do QG nunca, cara. Não, pros integrantes que responderam, principalmente, tá chegando um consolo. Até o capacete é até igual, viu? Bom, mas voltando ao assunto aí, quem vai levar o prêmio é der a melhor resposta pra pergunta: como você provaria ao Darth Vader que você foi um bom menino ou menina? Então aí, por via Twitter, né, é necessário você seguir a loja da Taverna do Ogro, que é o @tavernaogro, e o @nerdrops, e a resposta aí você manda junto com a hashtag PromoNDNatal, vai estar o link direto pro post do prêmio, e por via e-mail, é só colocar no título da mensagem, né, o nome da promoção, e mandar no corpo da mensagem a resposta aí, mas por favor, criatividade, né? E aos outros desavisados, o fato de você mandar e-mail não exclui você de ter que seguir Nerdrops e Taverna Ogro, tá? O chefe cobrando. Não, é porque senão depois ninguém fala, por que isso não tava no regulamento, blá blá blá, e você sabe como é que era. A gente fez um postzinho isso daí na outra sexta-feira, né? Então a gente tá colocando o link, vou colocar o regulamento todo pra vocês aí. E, meu, confiram aí no post, não deixe de participar. Mais algum recado, pessoal? Eu queria mandar um beijo. Posso mandar um beijo? Vai, Dudu Salles. Eu queria mandar um beijo pra Karen Lee Werneck, que eu acho o sobrenome dela muito bonito, ela é muito bonita. Pessoal, então vamos aos nossos e-mails. O primeiro e-mail aqui é do Gabriel Haka. Já faz um bom tempo que eu acompanho o trabalho de vocês, mas por sempre ouvir no trabalho, eu nunca mandei algum e-mail. E-mail! Ou fiz algum comentário. Talvez tenha mandado um reply, mas isso não vem ao caso. Quanto à notícia de que o Dark Knight Rises será o último filme da franquia que o Nolan vai dirigir, prova algumas coisas. Primeiro, fazer um filme que chame tanta atenção quanto o seu antecessor é um trabalho muito difícil, já que teve todo o clamor da morte do Heath Ledger. É óbvio, foi um puta de um filme. E obviamente foi um puta de um filme. Eu quero ser mico de circo se ele colocar o Hugo seria o vilão, né, que o pessoal tá rumorizando pro próximo filme. O Hugo Strange. Colocar o Hugo como vilão-chave do último filme que ele irá dirigir. Ainda bem que ele quer virar mico de circo, né? Não que nem o Jim Carrey, que tirou o macaco da bunda do outro. Ou cortar o saco fora, né? Terceiro, o que houve com aquele pôster do Charada? Será que não foi jogado depois desmentido pra só geral pensar que não terá tal vilão? É difícil imaginar um filme que chame tanta atenção e que tenha potencial para ao menos se igualar com o anterior se não houve o Charada. Então essa é a Charada. Ah, morre, Sus. Aí ele matou a Charada, não pode estar no filme. Já matou, né? Não vai nem aparecer. Quarto, levar uma franquia por muito tempo requer muito trabalho e a chance de cair o ritmo e qualidade da coisa é grande, e provável que seja esse o motivo de ser o último. É melhor sair da mesa enquanto está ganhando. É, por enquanto, né, vamos ver. Eu acredito que deva ser a política do Nolan. Ele realmente anunciou que o The Dark Knight Rises é o último filme, né, vamos ver se a Warner quer parar também, né. A Warner querer parar é mais difícil, né, agora o cara não, eu acho que ele não vai arriscar a reputação dele só pra, só porque a Warner vai pedir. O cara tem talento e sabe, eu acho que é a hora de parar. Bom, enfim, estão de parabéns, muito obrigado. Eu escuto apenas 5 podcasts semanais, mas o Nerd Drops é o único que eu realmente chego no trabalho já procurando pra escutar. Por isso vou tentar sempre que possível comentar ou mandar e-mails. Beijundas. O segundo e-mail é do nosso velho conhecido Léo Luz. Olá, parceiros do Nerd Drops e visitantes estranhos que aparecem do nada no meio do programa vulgo Viváqua. Mas ele não apareceu no meio, quem apareceu no meio foi o Rodrigo, né? É, ele apareceu também. É, ele apareceu na última notícia de cinema. E se ele achou que é estranho, ele não ouviu esse cast ainda, vamos lá. Ótimo cast, sempre atualíssimo e divertido. Reclamaram que não tinha e-mail, mandei e agora vou reclamar também. Só queria dizer uma ressalva contra os comentários feitos sobre Fringe. Concordo com tudo que o Oliver Pérez diz, porém, esse papo de que Fringe é igual ao Arquivo X ou a mistura dele com Lost é de longe que não assiste a série até o momento. 2. Sim, concordo que o mistério é forte, tenso e sombrio na primeira temporada, mas isso diminui na segunda temporada e acaba na terceira. 3. Posso afirmar de pé junto que não existem alienígenas ou seres místicos na série inteira, somente seres humanos e ou quase isso, e o Nimoy, né? É, e tem os carecas lá, os observadores, né? Vamos ver o que eles explicam também, né? E 4, por fim, isso irá ficar em meio de fanboy da série, mas foda-se! Pedir e-mail, tá aí o e-mail, ha ha ha ha! Grande abraço a todos, o sempre iluminado Léo Luz. Um abraço ao Léo Luz e a Kel. Temos também aí o e-mail de Vinícius Maciel, 29 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ele diz assim, mais um episódio bem legal, pena que ao longo da semana... Desculpa. Mais um episódio bem legal. Pena que ao longo da semana, duas notícias faladas no cast se tornaram erradas, que não é culpa nossa. Pois é, a gente vai, na próxima vez, vamos gravar com uma bola de cristal. É, a gente vai gravar das notícias passadas. Mas a gente já faz isso, né? Acontece, viu? Os roteiristas de The Walking Dead não foram demitidos e Hans Zimmer não fará a trilha do Super-Homem. Mas é claro que vocês não têm culpa disso, pelo menos você sabe, acontece que na internet as notícias possuem data de validade bastante curta. E o último e-mail é do Bruno Charlick, 32 anos, programador de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bruno o quê? Scarlick ou Shardalick? Ele diz aqui que achou o podcast através do Nerdcast. Pô, muito obrigado. O Bruno diz aqui, olá galera nerdropiana, sou um novo ouvinte, mas em apenas um mês já ouviu do podcast do 72 ao 34 e continuo na luta para chegar no número 1, cara. Caceta, ele quer ficar atualizado e daqui a pouco desatualizado, né? ele quer regredir, né, cara? Porque a gente percebe que aquela vez, se você andou colando uns pedaços dos programas anteriores, cara, como o som era muito ruim, né, meu? Ainda que ele deu uma melhorada agora, mas bem pior. É, não. A gente deu uma evoluída, a gente comprou alguns acessórios melhores, né? Descobrimos novas maneiras de edição. Então, quer dizer, o programa, a partir do 33, o som do programa já tá bom pra caramba, cara. É, a gente já tá 75% equipado, né? Falta só aí um integrante. É, um integrante que ele se vale de um Mac. Ah, eu tenho um Mac, mas infelizmente não existe acessórios pra ele e tal. Tem uma cinta pau pra ele. Não, porque não tem onde plugar cinta pau. Ah, tem. Tem. Vocês fazem um trabalho de alta qualidade. Obrigado pelo site, pelo podcast e por nos manter informados sobre todos os assuntos do mundo nerd de forma descontraída e com muito humor. Se puder, manda um abraço para a galera do meu trabalho, programadores da Nova ProLink. Abraço pra galera da Nova ProLink e pra velha também. Queria mandar um abraço chicante pra eles. Aquela apertada na bunda, né? Então é isso aí, ele também deixou uma sugestão aí, que ao longo da semana o Viváqua já disponibilizou aí a correção. Então um abraço para o Bruno Scarlick, ou Charlick, por favor, manda outro e-mail falando qual que é a pronúncia correta, pelo amor de Deus. E esses foram nossos e-mails. Comentários interessantes, Oliver Pérez. Uns abraços rápidos, né? Afinal, bastante gente comentou aí no último cast. Então um abraço aí pro Skazinski, João Vitor, Rafa 13. Também um abraço para o Sharp Walker, que realmente disse que teve um lapso temporal porque faltou o Nerd Drops na semana retrasada. Valeu, galera. galera, mais um cast foi da... Um abraço pro outro, né, que ele, em resposta ao nosso, ao comentário meio do Guizão, de que a gente nunca tinha visto ele, ele falou que fazia parte da turma silenciosa e muito satisfeito com os casts. Obrigado, eu acho, né? Também um abraço ao Samuel Varela, o vencedor da promoção do livro da Batalha do Apocalipse, né? Exato. E também fez os comentários aqui sobre Thundercats, que ele acha um dos melhores desenhos de todos os tempos, né? Abraço pro Queiroz aí, que falou que o Rodrigo do Quarto Sinistro não teve infância. Carrega 10 baldes d'água na cabeça durante 5 quilômetros pra trazer água pra sua casa, pra você ver o que é infância. Seja um ateu e comunista, que você vai ver que você não vai achar sentido em muita coisa da sua vida, cara. Abraço pro Davi Orempila. Cunhado! Também um abraço ao Rafael Smoke, que achou muito legal essa coisa de convidados randômicos, né? Que o pessoal fica ali marcando no Skype. Realmente a gravação do último programa foi uma coisa difícil, né? Porque nós chamamos 500 pessoas pra gravar com a gente e ninguém podia gravar. Tava todo mundo gravando. O Rod Reis roubou todo mundo da podosfera. O cara monopolizou a podosfera naquela noite. Os convidados aqui aparecem que nem aquele desenho das topeiras, sabe? Que brota um de um lado, outro do outro. Um abraço aí pro Reverber, pro Cosmides, vá merda. Para o Hefax, Bruno Elias. O nosso idoso de plantão aqui, o Carlos César. O Zero Cool. E aqui pra... Deixa eu ver, a gente falou errado aqui no programa passado. Abraço pra Nagi. Um abraço também para o Everton Ajizaka. Um abraço também pra você que é de Guagugos. Finalizando com Emerson Lourenço e Fox Souza. E agora voltamos para a nossa programação normal. Cruji, cruji, pau. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Conheça a possível aparência da criatura de Super 8. Hans Zimmer não fará trilha de Superman. Roteirista de Lanterna Verde quer Superman de Smallville. E mais confirmações no elenco de Hobbit. E a Marvel essa semana divulgou aí dois materiais sobre Thor, novo filme do Deus do Trovão. Na verdade são um trailer, né, e um pôster. O pôster não revela quase nada, é um estilo até meio, sei lá, Sin City, né, de ser. É um jeito de esconder a armadura, né, cara? Já vai começar. Mostra só o feijãozinho ali, ó. E o Yahoo Movies não perdeu tempo e também lançou aí o trailer, né, do Thor, que tá passando aí antes do novo filme das Crônicas de Nárnia, né, que é a viagem do Peregrino da Alvorada. E, cara, Asgard tá muito mais multiétnico do que eu imaginava. Né? É, tá foda, velho. Ah, mas já era meio multiétnico, né, cara? Tem aqui o primo não é, do não, Ian. Cara. Tem o primo do Ian aqui. Pensava de um japonês, cara, eu acho. É, olha... É o mesmo trailer mesmo, cara. Muda um ou dois frames, cara, pra falar que não. A diferença é que agora tem HD, cara, só isso. Nossa, e o nego vai chamar a mulherada mesmo, né? Vai botar o cara sem camisa metade do filme. Ó, e o trailer do Thor ainda tá com uma musiquinha muito parecida com a usada no Homem de Ferro. Daqui a pouco toca dos Jogos Mortais, né? Que os caras usam em qualquer coisa agora. Tudo. Eu não vou falar porque eu tô preocupado não, porque eu tô, cara, pra Thor, cara. Eu tô esperando muito mais de Capitão América do que de Thor. É, não sei não. Acho que às vezes não sei a mesma coisa, viu, cara? Então, mas eu acho que, sei lá, cara... Eu não tá esperando nada, eu não tô assim. Você vai se divertir com o filme, então, cara. Pô, tô curioso só pra saber se eles vão realmente partir mais pro lado místico ou pro lado extraterrestre que eles estavam falando, né? Cara, o uniforme do Thor, como a gente bem falou aqui, é algo que meio que não condiz com o herói, mas é bem condizente com os Vingadores, por exemplo, né? Fica um pouco mais entrosado, digamos, com o grupo, com o Homem de Ferro do lado, que tem uma armadura super moderna. E com Thor com essa armadura meia Cavaleiros do Zodíaco até faz sentido, né, do que um viking do lado. Aquela martelada que ele dá no chão e começa a quebrar tudo, não tem, né? Não dá com. Eu acho que tem, cara. Não, tem sim, cara. Tem sim, tem. Tem, cara. Eu lembro que tinha um... Não tem bosta nenhuma, então. Então tem merda nenhuma de diferença. É, mas as pessoas já esperavam que esse vídeo não ia ter quase nada diferente da Comic Con, mas o que é uma vergonha, né, cara? Você teve três... Não, três não, meu. Você teve quase 5 meses pra trabalhar isso. Não é possível que você não tenha um trecho novo interessante pra pôr aí. É Natalie Portman mesmo nem aparece. Pois é. O pôster, que é um um estilo praticamente, mostra muito mais do que o trailer que a gente já viu. É, tipo, sim, Asgard, né? É, a gente consegue ver mais detalhes do martelo e tal, né? Acho que... É isso aí, eu acho que por não ter expectativa, eu tô achando que esse filme vai ser bom. Por sabe o que Asgard me apareceu? Sabe 13 Homens e Qualquer Segredo aí? Qualquer Segredo? Tanto faz. Manja, é, mas aos 13. Manja o cassino do Bank, tá aparecendo ele pra mim. Que é aquele cassino do Al Pacino? Al Pacino, é. É mesmo, né, cara? É tudo meio amarelo. É, todo cassino tem um quê de Asgard, né? Reino meio doido mesmo. Cara, sabe o que eu tava lembrando aqui agora? Que a minha participação, minha primeira participação no Nerd Drops foi justamente pra comentar o trailer da Comic Con, porque eu lembro que eu fui o único no Twitter que defendeu o trailer, que achei foda, e o Oliver achou uma merda e me chamou pra defender o trailer. E hoje em dia você até perdeu a vontade de fazer isso, né? Não, eu continuo defendendo, eu fiquei meio quieto aqui e tal, mas ainda acho que o filme vai ser bom, confio na... Não tem motivo pra não confiar nos filmes da Marvel ultimamente. Eu acho que o filme em si, como um todo, vai ser bom. Acho que quando a gente condenar alguma coisa, cara, vai ser, sabe, determinadas partes, assim, não algo que condene o filme inteiro mesmo, cara. É, não sei se vocês viram que a linha Ultimate vai morrer, né, da Marvel. Tá com os dias contados já, tem data de validade. A linha Ultimate recebeu o Ultimato, é isso. É, exatamente. E vai entrar uma linha nova no lugar, que vai ser a linha de filmes. Eles vão contar histórias dos personagens dentro do universo dos filmes. Que merda. Isso vai acabar com os filmes e com os quadrinhos. Exatamente, porque o quadrinhos que tem a chance de você trabalhar mais no cara, porque teoricamente você tem um tempo a mais disponível, né? Uma história escrita, né? Que é muito mais fácil do que fazer um filme. E você tem a chance de contar a história mais coesa, mais completa e tal. Os caras vão deixar do lado. Não, mas o universo normal não vai morrer, não. Vai ser um universo paralelo como era ali em Ultimate. O universo normal continua e vão aprofundar histórias nos quadrinhos, só que com o mesmo universo do filme. Caramba, então vai ser uma enxurrada de filme, né, meu? Pra você ter uma linha temporal paralela. Não, deve ser igual tipo a Ultimate, né, cara? Ultimate era uma revista só, não era? Então pra que cancelou a porra da Ultimate, cara? Exato, eu tô pensando nisso agora. Vai Ultimate, Movies, X-Men, Alex, Bom, chegou o trailer de Real Steel, filme de ficção estrelado por Hugh Jackman, cuja produção aí assinam Steven Spielberg e Robert Zemeckis. História que se passa em 2020, cara, e o boxe humano foi proibido e robôs humanoides acabam substituindo as pessoas aí no espetáculo. 2020 no universo paralelo, né? É. Isso daí é o típico ano 2000 dos anos 80, né? Que a gente achou que os carros iam voar e até hoje continuam parados na marginal, né? A gente achou não, Oliver. Você achava. É verdade. O Ian nessa hora tava no saco do pai dele ainda. Eu não achava nada. Cara, e você sabe que eu tava aqui imaginando, né, esse negócio de luta de robô, e lembrei daquele brinquedinho, né, da Mattel, dos dois robôzinhos se socando, e é justamente isso, cara, é um filme sobre o brinquedo. É sobre o brinquedo. A notícia atual, ela não cita nada a respeito, mas quando o filme, tipo, era mero rumor, né, que foi só uma nota que o Steven Spielberg tava assumindo um projeto de produção e tal, e o Hugh Jackman tava sendo cogitado ator ainda, então não tinha nada definido na época. É, naquele momento eles falaram que o filme era baseado nesse brinquedo aí, que acho que é os Rockin' Robots, né? Não sei nem se foi um brinquedo muito popular por aqui no Brasil, nem sei se teve, pra falar a verdade. Mas a gente confere muito, a gente cansou de ver em filmes de Hollywood, sabe, esse brinquedo. Pra quem não sabe, né, é um ringuezinho de brinquedo com dois robozinhos e pra cada lado tem duas alças com botão, né, sendo que cada uma controla um braço do seu robô. Então o robô aí, vamos supor, atingido, pula a cabeça, cai... Cara, eu nunca vi esse brinquedo na casa de ninguém, eu sempre vi ele na loja... com a caixa rasgada, porque acho que tinha molecada que ficava louca pra querer jogar aquilo lá. Ah, meu filho, loja... caixa rasgada é... É clichê, né, cara? Não são sinônimos, cara. Bom, e o projeto aí é da DreamWorks, né, que, pô, quem dera, né, saiu de um projeto de robôs gigantes pra outros, né? É, podia fazer uma versão na selva também, baseado nos langolangos, né, cara? É porque... não pode, porque a Xuxa já usou eles. Puta! Puta baixa astral, né? É, lembra a terra dos langolangos? Pra um filme que tem muito CGI, tá barato, né, o orçamento, pô, 80 milhões? Cara, mas não é o CGI que deixa caro, né? né? É o número de coisas que você explode, que você manda pro saco de uma vez só também. Pois é, né, cara? Por isso que os filmes do Michael Bay vai nas alturas, o orçamento. Literalmente, né? Mas aí que tá, DreamWorks e o Spielberg, eles foram produtores do primeiro Transformers, né? E no segundo, acho que ficou tudo a cargo da Paramount, né? Não só da distribuição deles, mas de todo o restante também. Acho que a DreamWorks, junto com o Spielberg, né, que é um dos sócios, acabou caindo fora. E pra quê, né? Pra gerar outro filme de robôs se socando, né? Só que num ambiente mais controlado, teoricamente. Eu duro que o Hugh Jackman vai ser o técnico, né, do robô? Pois é, ele vai treinar com muita garra, né? Puta que... E é um treinador incansável também, né? Ele é melhor no que faz. Chega, né? Pois é, cara. Até o Hugh Jackman, ele tá um pouco, assim, digamos que desfigurado, né? Perto dos filmes que ele anda fazendo. Mas só o Wolverine mesmo pra fazer sparring com o robô, né, cara? É com o Sentinela, né, cara? Ah, mas assim, se ele é um cara que tá querendo sair do estigma do Wolverine, tá fazendo um ótimo trabalho, né? O que você é? Eu sou o Wolverine e sou um treinador de robô num filme inspirado num brinquedo. Pelo menos, né, o primeiro Piratas do Caribe foi baseado num brinquedo que não tinha história nenhuma, né? Tá, mas era o brinquedo da Disney, mesmo, né, meu amigo? Eu fico pensando agora, né, cara? Tipo, eu era um X-Men e agora eu sou um treinador de robô. Aí, é tipo o Magneto com um troll face, assim, sabe? Tipo, Ei, está no ar o trailer de Transformers Dark of the Moon, que é o terceiro filme dos robôs gigantes sobre a batuta do nosso amigo Michael Bay. Vai chegar às telonas em 2D e 3D no dia 1º de julho de 2011. Ué, saiu um pouco atrasado o trailer, né, cara? 6 meses pro filme, né? E assim, esse trailer tem toda a cara de ser mais um trailer bem promocional que nada vai constar no filme, por exemplo. Não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não vai ter... Vai ser aquele tipo de trailer, por exemplo, que nem as Torres Gêmeas lá do Homem-Aranha, entendeu? Que é totalmente voltado pra promoção do filme e não pra cenas do filme. Cara, o John Malkovich tava nos outros filmes, que eu não lembro dele. Não, é o primeiro filme que ele participa. Ah, sim, pode que... Nossa, eu tô confundindo ele, cara, com aquele... Como é que é o nome do careca? Não, o careca que fez o Red, como é que é o nome? Bruce Willis. Não. John Locke. Não, mas é o próprio John Malkovich, cara. Ah, então eu confundi ele com ele mesmo. Ele tava no primeiro? Em que parte? Olha que luminar isso, né, cara? Você confundiu ele com ele mesmo. Deve ser porque ele quer ser John Malkovich. Deve ser. Não, eu tava na cabeça com aquele outro lá, que é o pai da Angelina Jolie. É, John Voight. John Voight. É, eu tava com ele na cabeça, que ele tá no Transformers, né? No primeiro, ele é um ministro... Secretário de Defesa, é isso. Agora, John Malkovich eu não lembro não, cara, em nenhum dos filmes. Ah, ele vai ser algum maluco da União Soviética, sabe? Ele vai ser um maluco, ponto, né? Ponto. Vai ser o John Malkovich. Ah, mas será que eles vão trocar o Malkovich pelo Tortu, velho? Não, o John Tortu. Mas que intimidade é essa com o rapaz? Tutu não vai. Tutu não vai sair, não. Tutu não vai se dignar uma coisa dessa. Meu amigo. Os caras ficam apostando no Tutu aí pra fazer o mesmo papel pela terceira vez, cheio de palhaçada, velho. Eu não sei. Cara, né? Mas ficou bem? O que você tá esperando? É, pois é, né? Mas no segundo ficou muito exagerado todo mundo, né? Não só ele. Até o Optimus Prime, velho, ficou exagerado. Até o Cazuza ficou exagerado, né? Puta, velho. Até o sorvete ficou exagerado. Chega, pô. É, e além do trailer, né, que é o mais importante, também teve o pôster lançado aí, que o pessoal não sabe dizer se foi realmente feito pela produção, se foi um fã que fez uns ajustes a alguma imagem anterior aí. Porque não fala nada, não tem aquelas informações que geralmente você vê num pôster também, né? É, o que eu tenho que dar parabéns pro Michael Bay é que o trailer aí sobre o homem chegando na Lua ficou mais convincente que o original. É, aquele trailer antigo é meio fake, né? Inclusive, se você mostrasse esse trailer naquela época, velho, porra, ia ser foda. Que pariu, velho. Não, você mostra tenso. Se mostra esse trailer naquela época, hoje eu acreditaria que o homem foi à Lua. Tem o coreano mineiro aqui, né? O K-Jong. Puta merda, agora que eu entendi. Filho da puta! Meio quilo de queijão. E o nosso querido J.J. Abrams, né, produtor de Lost, diretor de Star Trek, é conhecido, ou pelo menos era conhecido, por manter bastante sigilo sobre as produções que ele estava fazendo. Saiu, essa semana, a possível imagem, né, o concept art, do monstro do Super 8. Dizem que o logo da Paramount e o nome da Bad Robo, né, que tá colocado na imagem, tá inserido na imagem, diz que dá um pouco de veracidade. Eu acho que não quer dizer bosta nenhuma, mas... Cara, que porra é essa Super 8 aí? Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Larga a bebida. É algo mais ou menos o estilo do Cloverfield, né? Só que mais puxado pro estilo do Spielberg, né? De mostrar pessoas comuns reagindo a situações extraordinárias, né? Como tinha feito com o Cocoon, contatos imediatos de terceiro grau. Se por acaso isso aí for verdade, né? Se não for ninguém querendo se promover aí usando a produção, pô, é meio foda, né? Que às vezes já ficar sabendo como que vai ser o monstro, eu acho que se isso for verdade, eles vão ter que refazer, né? Pra que monstro de novo, cara? Na verdade, passou até um pouco tempo atrás o teaser trailer. Pô, eu adoro esse tipo de trailers, né? Que, pô, ronda aquele mistério todo e acaba não mostrando muita coisa. Eu lembro que na época o trailer do Independence Day, por exemplo, foi assim, né? Ele até conseguiu manter um pouco do mistério até sair o filme. Tirando essa imagem que tem toda a cara de um concept art mesmo, eu acho que a publicidade tava indo pelo menos pelo caminho correto, né? Parece Godzilla, é, cara, mas manda o link desse Godzilla que você assistiu, velho. É o Godzilla. Eu tô falando merda, deixa. E qual que é o plot dessa vez do filme? Ah, o monstro misterioso ataca todo mundo. É o mesmo esquema do Cloverfield, praticamente. Só que com filme Super 8. É, só que muda a câmera. É, que vai mostrar, acho que é um moleque que filma tudo com uma câmera Super 8, entendeu? Ia ser legal, tipo, se fosse na época do Chaplin, aquela câmera que você fica girando a manivela. Nossa, que inferno de vida. Aquelas imagens que às vezes acelera, desacelera, fica normal, ó. Desacelera, acelera. Cara, isso ia ficar perfeito, né? Se ele estivesse fugindo, né, cara? Ele não ia conseguir manter, sei lá, 33, né? Imagina o mockumentary do Chaplin, ia ser perfeito, né, cara? Acho que não ia ter um que não ia vomitar até o fim da sessão. Agora, o filme Super 8, assim, é uma coisa meio que remete à época. Vai ser um filme de época também? Aparentemente sim, né? Eles fecharam a área 51 e estão levando tudo que é da área de 51 lá de Nevada, acho que pra Ohio. E no meio do caminho tem um pretenso acidente com uma caminhonete, né, no trem que tá levando tudo, e é onde o bicho se liberta, né, que o bicho tava preso na área 51. Uhum. Ah, muito bom, cara, muito bom. É um plotzinho batido, né? É, porque na verdade, isso aí tudo, né, é uma homenagem do que o J.J. Abrams quer fazer ao próprio Steven Spielberg, né, que tem filme, que nem eu falei, os filmes de espaciais dele, né, uhum. Tem toda aquela coisa mostrando que é uma pessoa comum reagindo a esse tipo de situação. E outra, né, o tipo de pessoa comum é com a mentalidade de uma época que já foi, né, cara? Então... Você não fazia ideia do que era, né? Exatamente. Assim, quando a gente fala de Área 51, não é só no quesito ET que a gente pensa, né, cara? Mas em toda a tecnologia que eles conseguiram com isso. E assim, como que as pessoas vão reagir, às vezes, com algo que tá muito à frente do seu tempo, né? Eu tô irritado com esse negócio só de monstro do J.J. Abrams. É tipo, sei lá, monstro pro J.J. Abrams é que nem a Scarlett Johansson pro Woody Allen, tá ligado? Tem que colocar em todo filme que faz, cara. Você conhecia o Super 8 antes? Não. E o OJ 8, você conhecia? Bom, é isso aí. Sobe a música de novo. O Hobbit, pra variar, lá e de volta outra vez aqui no Nerd Drops. Desta vez anuncia mais pessoas no elenco, confirmando a volta da Cate Blanchett aí com a elfa Galadriel, junto com mais alguns atores selecionados aí pra fazer papéis aí de gigantes hobbits e anões, né? No caso aqui já foi determinado que Ryan Cage, ele virá Drogo Bolseiro, que é devia fumar altas ervas, né? Drogo Bolseiro. Ele não só se drogava, como ele ainda carregava e traficava, né, cara? Que vai ser o pai do Frodo, né? Também contamos aí com Sylvester McCoy, que viverá lá o Mago Radagast, mais conhecido como Castanho, né, da casta aí do Gandalf. Aí, entre outros, tem Ken Stott, que vai fazer o anão Balin, né, que você pode conferir a tumba dele logo no primeiro episódio aí na Sociedade do Anel. Ainda Jed Brophy e William Kirshner, que ambos também serão anão aí, Nori e Bifur, respectivamente. O William Kirshner não morreu semana passada? Não! Opa! Irving Kirshner, Puta merda! O que você tá bebendo aí, filha da puta? Eu parei, larguei o copo. Os anões contra-atacam, né? Bom, e só confirmando aí o que a gente já disse, aí o Bill Knight, que né, emprestou o seu corpo aí pra fazer os movimentos do David Jones, nos dois últimos episódios aí da franquia Piratas do Caribe, ele vai estar emprestando sua voz aí pro dragão Smaug, né, que é o, né, a última aventura aí dos anões junto com o Bilbo, na história do Hobbit aí. Cara, a parte boa, né, de tudo isso, né, você é pessoal aí que vai ficar tão descaracterizado aí que você nem vai saber quem é quem. É, com certeza, mas tem alguns aqui que já tem cara de anões, né, ou de qualquer personagem. Cara, esse pai esquisito do Frodo aí, o drogadão aí, pô... Depois com maquiagem e tal, né, cara, vai lembrar, vai ter umas semelhanças assim, mas qualquer um aqui também, cara, depois da maquiagem da Weta. Porra, mas o pai do meu tio, ele é meu avô, ele é meu irmão. Cara, o pai do Frodo é irmão do Bilbo, acabou o assunto. É, cara, é sobrinho, velho. Nossa, Caralho, parei. Então, só termino aqui. Eu acho que a parte boa disso tudo é saber que realmente acabou aquela palhaçada de, ai, não sei se vai ter o Hobbit. Ai, a MGM, cara, ninguém aguenta mais isso, a gente não aguentava mais isso. E ver isso aí andando é reconfortante, né, meu? Principalmente pra quem é fã do Senhor dos Anéis. Ah, com certeza, né, cara? Mais um episódio aí que vai enriquecer bastante a... toda a mitologia que foi colocada nas telas, né? Pô, e isso que tá totalmente ligada, né? É um prequel, né? Não tem nem como considerar o contrário. Ah, eu pensei que era enriquecer um pouco mais o bolso do Peter Jackson. Ah, isso sem dúvida, né, cara? Não, é porque, assim, o Senhor dos Anéis, né? Ele tem um foco muito grande na Guerra do Anel, né? O Hobbit, o Anel não era o foco da história, né? O Anel era coadjuvante, né? Daí depois virou estrelinha e foi fazer carreira solo. Pois é, né? É que a introdução do Anel só aconteceu depois, né? Eu acho que tem chance de ser, assim, um filme até muito mais divertido que O Senhor dos Anéis, cara. Acredito que ele pode ter, porque O Senhor dos Anéis é muito mais denso, né? Até pela questão do próprio livro, né? E sendo a obra original do Hobbit, um negócio mais leve. É isso que eu ia falar, eles vão pegar, assim, pro próprio Peter Jackson, isso vai ser uma mão na roda, né? Porque o cara já fez toda a ambientação da Terra-média durante O Senhor dos Anéis. Então não vai precisar ficar descrevendo tudo de novo. Todo mundo já sabe o que é, o que esperar de cada cenário. Então o cara vai perder muito menos, tendo muito menos enrolação no roteiro. Pô, dá pra desenvolver muito mais ação. O meu único medo com relação a essa produção aqui, cara, é ela ficar muito igual a do Senhor dos Anéis e isso acabar meio que cansando o público, entendeu? Eu acho que eles têm que dar um diferencial, sim. É que nem aquela velha questão. Não adianta o Homem-Aranha tem 3 filmes, mas nos 3 filmes mexeram no uniforme, que teoricamente seria a mesma coisa, entendeu? Então eles têm que mexer um pouco pra, né, não ficar sempre na mesma. Porque o cinema trabalha muito com o visual, não tem jeito. Então você tem que trabalhar isso bastante nesse filme. Você acha que tem que tirar um pouco aquela roupagem épica? Não, o fato do épico eu acho que não vai nem assim ficar muito presente, cara. Porque é um conto com personagens mais isolados, sabe? Não tem muita presença dos homens e tal. Vai ser um negócio mais centrado nos anões e no Bilbo, né? Até o Gandalf não vai ganhar tanto destaque, na minha opinião. E vamos agora a duas super notícias, né? A primeira é que o Mark Guggenheim, né, o roteirista aí do vindouro filme do Lanterna Verde, tava dando uma entrevista aí pra MTV americana, né, e de repente o cara falou aí sobre os rumores, né, da aparição do Superman no longa-metragem do Hal Jordan, porque numa das versões do roteiro que vazou na internet, dizia que o Clark Kent ia aparecer, né? Aí o cara realmente confirmou que em várias versões a aparição do Clark Kent tava prevista, só que no final ela acabou sendo cortada por questões orçamentárias, né? Então, de repente o cara soltou uma assim, meio estranho, né? Ele falou assim, pô, o Clark Kent ainda está muito perto, querido no meu coração. Eu realmente o queria no filme. Nunca se sabe. Ainda pode acontecer. Se Tom Welling tiver 1 ou 2 horas livres. Caramba, né? Tom Welling, cara, pra quem não conhece, é o Clark Kent aí das aventuras de Smallville ou Pequenópolis. Até onde o roteirista tem o poder de escolher o ator do filme? Tá, sabe? É estranho, porque aí depois o pessoal, todo mundo achou que eu tava criticando o Tom Welling. Não que o cara não seja um bom super-homem. O que eu quis dizer aí, no caso, é que, pô, não vai falar pra mim que Smallville é uma série legal. Não, na verdade ele até é um mau super-homem sim, cara. Não, eu não acho, cara. Assim como o também boneco... não achei o Brandon Ralph por todos aqueles motivos que o Oliver fala todo no Nerd Drops. É. Ah, o boneco de cera? Não, ele é bom, é bom. Ah, não, é cara, bom. É que é a referência do... Infelizmente, o Tom Ellen é a referência do Superman atual pela molecada que assiste Smallville. Não tô criticando o ator. Ele consegue ser bom sim, cara. Mas a série, meu... Eu não vou conseguir assistir, por exemplo, um novo filme do Super-Homem, por mais sério que seja, com o melhor roteirista, com o melhor diretor, mas eu vou olhar aquele cara e vou lembrar do Lombardi falando Smallville, as aventuras do Superboy, cara. Aí vai ser pro cara que nem fazer não sei quantos anos de medicina e não se tornar médico, né, cara? Porque o cara faz 10 anos que é Superboy. É a punheta eterna, né, cara? É o novo do Kyle Walker, ele, né, cara? Fica só marcado por esse personagem aí. Ah, pior é o cara que fez o professor lá do Lagarto lá por 3 filmes do Homem-Aranha, né? E agora o Lagarto vai ser o vilão principal e não é o cara mais. É mó estagiário, né, cara? Esse tá... Eu até arranquei meu braço de verdade pra entrar no personagem, né, cara? Cara, eu acho que depois disso daí se divorciou da esposa, bateu no filho, deve ter virado alcoólatra. Anda bebaço na rua aí, volta e meia você acha ele caído. E complementando aqui, tem uma segunda notícia relacionada a Super-Homem, né? O pessoal já tinha falado aí, a gente até comentou na última edição do Nerd Drops, que o Hans Zimmer, né, por ser amigo do Christopher Nolan, provavelmente pegaria aí a trilha sonora do novo Super-Homem pra fazer. Só que, na verdade, o Hans Zimmer falou recentemente que não, cara, ele não foi, ele desmentiu, que ele não conversou com ninguém ainda e que não, ele não vai fazer. Mas nada impede que ele faça também, né? O Super-Homem prefere voar em silêncio. Ninguém falou, ele só falou que não falou com o Zack Snyder, isso não quer dizer nada, né? Ele só não desmentiu isso antes porque o assessor de imprensa dele, né, o agente de publicidade dele foi morto aí, assassinado e ele não teve como falar isso pra imprensa. É, retardado, não sabe usar um telefone. No mínimo foi ele que divulgou a notícia e de repente ele morreu, né? É, o cara soltou, né, pra ver o que pegava. É, se bem que um cara com o currículo dele, né, meu, não precisa de nem soltar uma dessa nem a pau, né? Cara, é foda. Sempre que eu leio Hans Zimmer, eu confundo com o Hans Donner, cara. Eu fico imaginando a Globeleza em qualquer filme, velho, é mó merda. Pivo, desgraçado. Que idiota. Agora também eu fiquei imaginando essas coisas. Ou senão, que nem o linguajar, o vocabulário do Polar, o Alzheimer, esqueceu de fazer a trilha, simplesmente. Alzheimer. Desgraçado. Televisão. E vamos aos destaques de TV. Ex-roteirista de The Walking Dead está envolvido em nova série e Charlie Sheen faz ponta na série zumbi. Stephen King faz lista das suas séries favoritas. A animação prepara caminho para lançamento do game Dead Space 2. Bom, seguindo aí a história das várias demissões aí dos roteiristas do The Walking Dead, surgiram algumas supostas, né, inverdades, conforme diz a notícia, dizendo que no caso do Charles Zeigel, né, que era um dos roteiristas e manda-chuva da supervisão aí da criação dos episódios, ele não teria a mesma importância, né, como roteirista na segunda temporada e decidiu então deixar a série. Mas nisso daí ele embarcou em outro projeto aí pra televisão, junto com o Brian Michael Bendis, né, que é outro cara forte aí nos argumentos de quadrinhos, e isso daí e é a série intitulada aí Powers, né, que é parte de um conto de super-heróis misturado com estilo noir, né, vai seguir aí uma dupla de detetives que desvendam casos em um mundo onde heróis existem, mas com ações monitoradas pela força policial. Mas no caso vai ser, tem tudo sim pra imitar um pouco o Watchmen, né, pelo que eu tô lendo. Bom, ainda aqui o Eagle também é... Cara, ele é parte de equipes de séries como Dexter, S.H.I.E.L.D., Murder One e também foi produtor executivo de Dark Angel, que não é lá aquelas coisas, mas, enfim, era James Cameron, né? Dexter tá foda, hein, cara, ultimamente, hein, cara? Dexter, é a única série que se manteve boa do começo ao fim. Obrigado, ao fim, obrigado, falou tudo. Entendeu? Não teve nenhuma temporada que teve um episódio que você fala, esse eu não gostei. Bom, eu tô de acordo com tudo que esse cara fizer, eu já compro a ideia, o cara já tem minha confiança. É, na verdade, pelo que eu entendi assim, né, eu acredito que tem, que nem eu disse, né, muita influência de Watchmen, o lance de você ficar de olho nos super-heróis e tal, e transformar isso em série, ainda mais um cara que há pouco tempo já estava envolvido com outra adaptação dos quadrinhos pra televisão, que era o próprio The Walking Dead. Então, e partindo da premissa, né, que a gente tá comentando aí dele trabalhar em séries como Dexter, cara, é bem provável que não seja algo à toa que vai ser lançado aí. Eu ficava um pouco preocupado com séries muito, assim, que coisas que precisassem de uma elaboração maior, até de um CGI ou de alguma coisa assim, que até o Walking Dead eu nunca tinha visto uma série que mantesse um nível de qualidade, assim, técnica, de cinema praticamente, né? Então, se o cara tava envolvido com o Walking Dead também, já tem uma boa referência pra fazer uma coisa que não fique tosco, né? Porque tem muita série que é tosca, né? É, eu não sei, eu acredito assim, cara, séries que envolvem muito trabalho em CGI, cara, elas se arriscam muito, porque é um trabalho meio complicado de se fazer em curto prazo, que é o caso de qualquer, né, série de televisão. Exatamente. O principal inimigo das séries de televisão, cara, é o tempo, né? Exige, cara, muitas horas de filmagens. Se você pensa, cara, que vida de ator de série é moleza, cara, não é moleza não, cara. Fala aí, Oliver, você que já foi ator de série, fala aí, conta do seu... Fala aí seu tempo na Armação Ilimitada, vai, conta aí. Eu era o cara que segurava o cabo da câmera que ficava no moleque lá. Como que era o nome do moleque? O Jubilula? Não, tinha o Jubilula, mas... É. Ah, não sei, não isso. Não vem ao caso. Mas enfim, tipo, no caso do Arquivo X, por exemplo, que é uma das séries aí que muitos têm como referência, atores trabalhavam até em torno de 16 a 18 horas por dia, entendeu? Então, realmente é um trabalho aí desgastante, dependendo da série, ainda mais da parte da pós-produção, né, que é algo que, conforme o projeto Powers aqui, deve exigir certa pós-produção. Cara, é outro projeto de risco, né, vamos ver. Mas conta com bons nomes, né, cara? O Michael Bendis aqui, ele trabalhou já nos quadrinhos, nas histórias do Demolidor. É um cara que deu uma chacoalhada no universo aí do Matt Murdock, cara. Foi histórias bem legais, é capaz que saia algo bom. E o Charlie Sheen, hein? Pois é, né, cara? Falando em Charlie Sheen, ele tá aí na série de zumbi e deve entrar como um Halfman, né? Ele vai tomar uma mordida e vai ficar jogando álcool em cima, né, pra ver se passa, Felipe. Ele vai fazer o namorado da bicicleta lá, né, da mocinha da bicicleta do primeiro episódio. Mocinha da bicicleta? A zumbi. Que tá pela metade? É. Que ela era uma Half Girl, né? E ele vai ser Half, né? Ah, sei lá, cara, não me diz muito, né, cara? Parece mais um desejo pessoal, assim, de, sabe? Alguns momentos de diversão pra um ator de série, talvez, não sei. Mas eu não consigo levar ele a sério, não, cara. Eu olho pra ele, ele não... Sei lá, acho que ele vai quebrar o clima, sabia? Pode quebrar a imersão. Talvez seja isso mesmo que ele queira fazer, né, cara? Você, tipo, provar... Fudir que... com a série, né? Não, provar que ele não é só um... Rostinho bonito, né? Não, um rostinho engraçadinho, né? Eu acho que ele é só isso e ponto. Mas é, ele tem essa cara de idiota, deslocado, né? Desde Top Gang, velho. Top Gang é um clássico, né, cara? Porra, eu gosto muito. Só que se você pegar o Two and a Half Men, é a mesma cara que ele faz desde aquela época. Ele fez a mesma cara no esse mais novo agora do filme. Acho que Todo Mundo em Pânico ele tá também, não tá? É, velho, ele... Eu, assim, na área de comédia é um cara competente, né, cara? Mas não é o foco do The Walking Dead. É que nem o Ian falou, é possível que haja uma quebra aí no clima da série, mas eu não sei, deve ser um, sabe, um easter egg que vai surgir aí por tão pouco tempo que eu acredito, eu nem sei se vai comprometer tanto, né, cara? É o que eu tô falando, cara, vai ser muito curtinho, nem mal vai dar tempo de aparecer. Agora, as qualidades dele como comediante, pô, não tem nem o que discutir, né, cara? Ele, afinal, ele substituiu, cara, o Michael J. Fox naquela série Spin City, não sei se vocês estão lembrados. Lembro. Pô, e ninguém reclamou, cara, sabe? Ninguém reclamou. Uma série que na época era, pô, o referência da comédia na televisão, substituiu o ator principal de um cara com o peso que tem, né, Michael J. Fox, pô, e o cara se deu super bem, cara, e a qualidade dele como comediante, né, cara, a série Two and a Half Men tá aí pra comprovar que, meu, ele tá com o trono dele garantido aí, pelo menos na comédia na televisão. É, em todo ano, Deus sabe lá por quê, né? Todo mundo fica perguntando pro Stephen King, né? Quais são os filmes que ele mais gostou, séries que ele mais gostou. Então, cara, ele resolveu fazer aí a lista do seu, das séries que ele mais gostou, um top 10 de 2010, né? E? Então vamos à lista aqui, né? Cara, puta merda. Vai falar a lista. O primeiro é Morning Joe, né? Que é um, segundo ele, é um ótimo papo para os que gostam mais de política. O nono é o Boardwalk Empire, sei lá eu que merda. É, meu, é sucesso da HBO, é com o Steve Buscemi, hein, cara? O lance de máfia e tal, diz que é, vai ser a série que dente torto. Vai tirar o foco de muitas outras que estão no ar aí. Em oitavo, Bob Esponja Calça Quadrada, né, que pra ele faz chorar de rir. Mas sétimo fantástico. É o Sons of Anarchy, que eu acho que, se não me engano, é o Stefan Martins que gosta. Em sexto, pra ele é Dexter, 5 Damages. No quarto é o The Event, né, que pra ele é inteligente, né, em um drama cheio de suspense. Terceiro, Breaking Bad. Segundo ele, The Walking Dead, quem diria, né, nossa notícia anterior aí, que pra ele é uma das preciosidades do século XXI, um encontro marcado com a TV. E o primeiro pra ele é Friday Night Lights. Ele deve assistir Dexter como comédia, né? Algo do tipo. É, pra ele é uma... Você imagina o cara assistindo Dexter cagando na risada? Comendo uma prato de macarrão, né? Enfiando a cara, assim, sujando tudo de boca. Cara, eu não respeito a opinião do Estevão Rey aí, cara. Porque, pô, puta merda, cara. Eu fico puto, ele não sabe fechar nada, finalizar nada, cara. E cadê Lost nessa lista? Você lembra que ficava falando tanto de Lost? Ah, porra, mas será que até ele gostou do final de Lost? Acho que ninguém gostou. Ah, é que ele ficou puto que não usaram o final dele lá. É, deve ser. Barrente, tudo era um sonho do Jack, né? E no fim meio que era mesmo, né? Tudo era sob a visão do Jack. Mas aí, Bob Esponja é surpresa, hein? Cara, não é. Sabe por que não é? Cara, é o desenho... Putz, não acho que... Não fala, eu odeio Bob Esponja. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa falar isso, cara. Cara, eu acho muito bom Bob Esponja, cara. É, porque a série é tão idiota, mas ela é tão idiota, ela é extremamente idiota, que você não consegue parar de rir. Ah, então... E rir como um idiota, né? E rir justamente como um idiota. Principalmente por causa da dublagem do Wendy Bezerra, que tá muito parecido com o original. Meu, ele começa aquela risadinha do nada, você começa a rir junto. E ó, eu vou dar uma dica aqui. Pra quem curte Bob Esponja, eu recomendo que assistam também As Aventuras de Flapjack, passa na Cartoon, também é excelente, é no mesmo clima, assim. Cara, o moleque é meio pirata e tal, é irado também. É, tem um episódio que o Lula Molusco fala que ele vai queimar a caixa de risada, porque ele ri demais. Cara, não, às vezes, demais. Fora a trilha sonora, que é muito boa também. Não, eu me amarro nas referências que tem, os caras, tipo, acenderam fogueira embaixo do mar, saco é? Não, é, total. E os live action que eles colocam de vez em quando? Porra, muito maneiro, cara. Quando o Bob Esponja sai do mar, ele é tipo uma esponja, saco é? É muito foda. Pois é, né, cara? Isso daí coloca um tom de humor até no Stephen King, né, cara? Mas assim, na foto aqui do post que a gente tá, da onde a gente tirou a notícia, o Stephen King tá com maior cara de velho simpático, né? Até meio viado, sei lá, não tá? É, cara, ele passou por maus bocados, né? Um tempo atrás, ele foi atropelado lá no... onde acontece os plots da maioria dos livros dele lá no Maine, e quase morreu, né, cara? Aí então, ele já passou... a vida dele, falou, agora quero dar a bunda. Aí fica viado, né? Gente, tem uns 5 anos que eu fui atropelado, mas eu não afetou minha sexualidade, não, cara. É, isso é o que você afirma, né? Não, cara, ele teve vários problemas, não só com isso, ele era um alcoólatra, né? Diz que até quando privaram ele das bebidas, cara, ele bebeu até, sabe, qualquer coisa que tinha álcool, ele bebia perfume, colônia de barbear, sabe, essas coisas. O cara passou uns momentos críticos mesmo e nesse tempo aí, ele escreveu depois, né, depois o reflexo de tudo ruim que aconteceu com ele nos livros, né? E ele ainda provando que não tinha se recuperado, né, porque tinha ficado uma merda. Pois é, cara, mas o Stephen King é aquele cara, né, velho? Ele não, eu vejo assim pelo menos uma esteira que percorre a casa inteira dele, com várias páginas, e ele vai escrevendo uma atrás da outra, né? Ele fica olhando uma mancha de azulejo no banheiro enquanto ele tá sentado na privada e fala, tá aí, vou fazer um filme. Ah, cara, mas o Stephen King, cara, ele escreve muito bem, não só coisas de, assim, de terror, né, que é a especialidade dele. O Sonho de Liberdade, cara, é obra dele, cara, e é, pô, muito bem escrita a história do filme, cara. Tá, cara, mas só que aí você falou em outra coisa também, né, cara? Frank Darabont, né? Ah, sim. The Walking Dead e vários outros. Frank Darabont, se eu não me engano, ele é até... Eu não sei se é produtor. Eu não lembro quem que dirigiu o Green Mile lá, como que é o... Ele também. Foi ele, né? Ele trabalha muito bem, cara, o Frank Darabont. cara. E ele não gostou da versão do Iluminado do Stanley Kubrick. Porra! Pra você ter ideia. E, inclusive, o Frank Darabont também não gostou. E agora eu vou abrir, então, o jogo. Eu também não gostei. Eu também não gostei. Não, eu acho o filme bom, cara, mas é totalmente fora do que é o livro, entendeu? É justamente a falta de apego com a história do livro que incomodou o pessoal. Não que seja um filme ruim. É um filme até muito bom, né? Não, eu acho ruim. Eu acho o filme ruim. Então, de acordo com o site Eurogamer, a animação Dead Space Aftermath deve ser lançada em DVD e Blu-ray em 24 de janeiro de 2011. O longa ele é produzido pela Stars Film Roman, que foi responsável também por Dead Space Dawnfall e Dante's Inferno Animated Epic, e deve focar no desastre que em AS7, e deve se situar cronologicamente entre o Dead Space 1 e o Dead Space 2. Além disso, também será lançado um box com as duas animações da franquia, a Aftermath e Dawnfall, e juntos os filmes serão complementos de Dead Space 2, que deve ser lançado em 25 de janeiro para Play 3, Xbox 360 e computadores também. Porra, cara, eu não consigo terminar Dead Space, meu, eu tenho medo pra caramba. Então, a animação, pelo que eu tô vendo aqui, ela é mais ou menos um warm-up pro lançamento do segundo jogo, né, da série Dead Space. Eu não joguei, mas, cara, os gameplay, cara, é aterrorizante, que é. Acho que você não ia falar que eu não joguei, mas a minha filha... Cara, eu comprei esse jogo esses dias. Aí eu jogava na televisão tubão, né? Eu Play 3. Aí eu inventei de comprar uma televisão nova, comprei a televisão LED, cara. Eu não tenho coragem de jogar mais o jogo. Pô, vou falar pra coisa pra você, viu? Eu também sou cagão pra caramba pra jogar essas coisas. Puta, eu sempre fui cagão, cara. Eu não gosto de jogar esse tipo de... Eu lembro claramente no Resident Evil 3, quando logo no começo do jogo que o Nemesis, ele quebra a janela, sabe qual é? Stars! Puta! Não, ele... Uma que ele quebra a janela, que você tá passando, ele pula pela janela, saco? É, te dá um susto do caralho. Ah, é no 2. É no 2? É no 2 que ele atravessa a parede. Mas não é o Nemesis, quem faz isso é o Licker, né? É, não, não é o Licker também, não, cara. É o carecão grandão. Não é o Nemesis? Não, o Nemesis é só no 3. É. Mas eu acho que é o Nemesis, cara. Não é não que você tá na casa assim e tal, e ele quebra a janela e desce rolando assim. Você nem enfrenta ele sem correr nessa hora. Isso, isso. É no 3, é no 3. Eu acho que é no 2, cara, mas não é o Nemesis, não. É um cara de sobretudo gigante, eu esqueci o nome dele, cara. Nemes. Eu parei de jogar naquela parte, não joguei mais, não sei como é que termina. É, cara, mas a animação aqui vai manter o espírito desse, né, de gênero que o pessoal tá insistindo ao longo dos anos, né, que é o terror no espaço. A gente teve um bom tempo atrás, o Enigma do Horizonte, que é uma ficção científica barra terror das bravas, cara, um filme muito bom. Puta, meu brioco, cara, esse filme é do cacete. É muito bom, cara, esse filme. E o Dead Space, cara, ele, tanto o jogo como a animação aqui, o Aftermath, e a Dawnfall também, né, ela mantém esse suspense todo e terror, né, cara. É, assim, na mesma linha do jogo. Vocês viram a animação do Dante's Inferno? Não, não cheguei a ver, não. Não, a animação é boa pra caramba, então esse estúdio trabalha bem, cara. A animação do Dante's Inferno é muito bacana. Cara, é Stars que produz Spartacus, né, a série? Não. O canal, não é? Não, não é Stars com Z, não. É, porra. Bem, eu acho o CGI do Spartacus uma bosta. E no último dia 7 de dezembro, né, foi lembrado aí o aniversário do Dom Vito Corleone, o personagem principal aí de toda a saga do Poderoso Chefão. Afinal de contas, ele nasceu no dia 7 de dezembro de 1901, né, que não é realmente falado, né, só que é lembrado por uma, como diria o nosso amigo lá, por uma indução matemática. O pessoal fez aí porque em 1941, né, quando, dia 7 de dezembro de 41, quando houve o ataque de Pearl Harbor, o fato foi lembrado, né, pelo Santino Corleone, que fala, pô, não é terrível, né? Que os japoneses ataquem Pearl Harbor bem no dia do aniversário do papai, né? Que era quando ele fazia 40 anos. E fica aí a lembrança, né? O ícone do mundo nerd fazendo aniversário nessa última semana aí. A futura peneira falando de algo terrível, né? Tá bom. Não é terrível que eu tenho que passar por um pedágio e ser crivado de balas, né, cara? Pois é, né, cara? O personagem acho que se tornou tão importante tanto quanto o filme, quanto o próprio ator, né, cara? Que é isso, né, cara? Nerd é foda. Lembra até quando o personagem de um filme faz aniversário, cara. E que, na verdade, nem é muito foco do Poderoso Chefão, assim, né? Ele, depois que o Michael assume, fica meio apagadão, né, cara? Puta, tá, fica meio apagadão, é foda. Eu pensei que você ia falar que o foco do Poderoso Chefão não, é os, não são os aniversários. É, realmente, tem poucos aniversários no Poderoso Chefão. Já começa com um, já né? Velório, né? É. Porra, velho, começa com aniversário, sei lá, dura uns 40 minutos no filme, cara. Um exagero, cara. Aniversário? É, pô, não começa com, não com uma festa? Não, é um casamento, é verdade. Miscelânea. Oh, make me over. I'm all I wanna be. É, bom, e o rumor se confirmou, né? Tava todo mundo dizendo que a Google ia entrar no mercado de e-books no final do ano. E realmente lançou oficialmente a Google E-books Web Reader, que é compatível com quase todos os dispositivos rodando um browser mais moderno, né? Ele permite que o usuário com a conta Google possa comprar livros na nuvem e lançou até dois aplicativos, um para iPhone OS e outro para Android, já para facilitar isso aí. E tem aquele básico, né, cara, que todo reader tem que ter aqui. Tem seleção de fonte, tamanho da fonte, espaçamento, modo de leitura pra dia e noite e tal, esse monte de coisa. E, cara, já começou com 3 milhões de livros, é livro pra caramba, hein, Google? Pois é, né, cara? Muitas árvores agradecem. É, porra, não foi nada falado sobre o preço, né, cara? Será que os preços estão... Eu não sei, eu nunca comprei um livro online, cara. Eu não sei quanto custa. É, agora a diferença é que antes era só o mercado musical que sofria, depois era o mercado musical e cinematográfico, agora é todos, né? Porque, com certeza, gerando um arquivo que vai surgir de pirataria disso daí também, não, realmente não tá escrito, né? Cara, eu nunca vi, eu queria saber, nunca vi uma pesquisa ou nada assim, quais são os prejuízos da indústria pornô com a internet, sabia? Que deve ter muita gente que... Eu, por exemplo, cara, eu não compro nada pornô. Eles estão um pouco há se fudendo. Tem que comprar, tem que comprar, tem que valorizar a indústria pornográfica, pô. Cara. Como ganhar dinheiro? O Roku é o único que quer ganhar com os outros tomando no... Eu ganho, cara, eu vou fazer o quê? Obrigado, internet. E o novo celular da LG foi lançado na Coreia do Sul, é o LG LU3000. É, o celular faz o iPhone 4 e o Galaxy S da Samsung parecerem um pouco ultrapassados, né? Em alguns testes que tem no YouTube. Ele tem um processador de 1 GHz e ele permite fazer vídeos em 1080p. Tem uma tela de 3.8, a resolução da tela dele é de 800x480. Ele tá rodando aí o Android 2.2. E curiosamente a tela inicial do LU3000 é idêntica à do LG Star, sugerindo que vai ser assim o tratamento que a LG vai dar ao Android nos próximos aparelhos. O preço dele é de 800 mil KRW, que é a moeda coreana, que eu não sei o que significa, mas convertendo dá $705. É, pra você que vai comprar ele aqui no Brasil, deve chegar aqui por 5 ou 6 mil reais, né? Louco, mas é, assim, Ian Marlon, você que é o cara da tecnologia, você com o iPhone 4 em mãos, você troca? Eu troco, eu prefiro o Galaxy S do que o iPhone 4. Hoje em dia eu tô numa época mais Google, sabe? Então Tá certo, meu. Eu tô mais Android do que iPhone OS, sabe? Android é vida. Eu comprei meu primeiro Android recentemente. Eu sempre fui um fanboy da Nokia, né? E agora, uns dois meses pra que tô com Android, e eu tô descobrindo, assim, as maravilhas de você ter um sistema realmente aberto, sabe? Então, eu tive um iPod Touch durante um tempo e não me faz falta mais. Lógico, os jogos é que vão me fazer falta, né? Porque, porra, os jogos da plataforma iOS, né, tão vindo cada vez melhores. Mas a falta de botão ainda me mata ali. Então, você jogar um puta jogo foda, tipo Street Fighter 4, sacou? É? Com a mão tampando metade da tela é meio escroto. Você sabe quem gosta de Android também? Quem? Fala, cara. O George Lucas. Puta que pariu. Bem, então esse foi o nosso 73º Nedrops. Nós agradecemos a presença aqui do Ian Marlon e do Roku. Façam seus jabás, menos o Ian Marlon que não pode. Ei, não pode? Então beleza, eu faço então, cara. Ah, um dia eu volto com o FodaCast, tá foda. Mas enquanto isso, quiser coisa nova, lá procura na agenciadanada.com. Ah, então, porra, lembrei também, cara. Tem que acessar a sexy pra pagar o meu cachê, cara. Mas não é qualquer sexy, né? A sexy... Sexvod, SEXXXYVOD.com. É. Sexvod, tá, né, cara? Tá aqui, debaixo da nossa telinha aqui. Eu posso fazer meu jabá? Faça, vai. É, galera, então isso aí, acessem www.nerdrops.com. É um site muito bacana de notícias nerds aí. E é isso, tem podcasts muito legais nesse site. Recomendo a todos que assinem o feed e acompanhem. Ah, é? Você não vai falar de nenhum podcast específico? Não, tem três podcasts bem bacanas, sabe, nesse site. Isso aí dois é muito bacana, eu recomendo. Dois são mas... até regulares, né? É, tá. Tá vendo? Mal é esse. Mandar pra vocês editarem. Roco, manda aí então a sua música aí pro final do programa. Puta, cara, não sei, meu, que música eu vou pedir. Eu sempre peço. Ah, toda música que eu peço, você veta essa porra, eu vou pedir música porra nenhuma. Agora a gente tá acompanhando os pedidos com uma escopeta 12 do lado. Cara, bota um Raça Negra então. Ah, vai tomar no. Puta! Cara, deixa eu falar, moleque, deixa eu falar. Tem show do Raça Negra amanhã aqui perto da minha casa, brother. De graça. Eu fui semana passada, cara. Eu tava no Rio. Eu tô pensando em ir, cara. De graça, meu irmão. Eu fui na Feira dos Paraíba, cara. Pô, é irado lá, né, cara? Eu gosto de lá. Tá vendo? Vai, pede uma música decente, filho da puta. Uma música decente, cara? Ah, sei lá, cara. Bota Ira. Só porque eu tô marrento. Que lixo. Ele falou música decente. Mas eu falei isso de propósito. Bom, escolha uma música do Ira, então. Assim que me querem. Filho da puta, né, cara? Hoje ele se esforçou bastante, viu? Então é isso, eu vou pro São Paulo. Ele vetou Raça Negra, cara. Eu ia pedir Molejo, daí nem tentei. Aí eu tô na vibe nacional. Então é isso aí, fiquem com o maravilhoso pedido do Roco. Até os dois minutos. Tchau. Tchau, não, seu viado. Qual que é os nossos e-mails de contato, por favor? Oh, puta! E não se esqueçam que reclamações, sugestões e mais o que termine com ons para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Nossa, tem que ligar o telefone. Da realidade, todas as cervejas já bebi, todos os passeados já fumei. E o que há de errado no mundo, meus olhos já não podem ver. Estou do jeito certo, pra qualquer compromisso assumir. E assim que me querem, sei que possa pensar, sei que possa lutar por um ideal. E assim que me querem, a ver na TV todo sangue jorrar e ainda provar. Apenas capital, apenas capital. Estou sonhando de olhos abertos, estou fugindo da realidade. Todas as cervejas já bebi, todos os passeados já fumei. O que há de errado no mundo, meus olhos já não podem ver. Estou do jeito certo, pra qualquer compromisso assumir. E assim que me querem, sem que possa pensar, sem que possa lutar por um ideal. E assim que me querem, apenas dever todo sangue jorrar e ainda provar. Apenas capital, apenas capital. É assim que me querem, é assim que me querem. Lancer, o que houve com aquele pôster do Charada? Será que não foi jogado, depois desmentido, só geral... Só... Nossa, velho. Só pra geral. Será que não foi jogado, depois... Desmentido só pra geral pensar. Será que não foi jogado depois... Puta que puta que pariu! Vai, vai, vai. Ai, ai, isso daqui o Guizão vai pôr nos extras com certeza. Vamos lá, então. Vamos lá. Quem faz a... Vai, ô Guizão. Apresentação sua agora. Eu... Deixa eu abrir aqui. Sejam bem-vindos à 73ª... Ah, não sou eu, não. Ah, Orfeu, se segura aí. Orfeu. Otelo. Otelo. Pô, em janeiro eu tô aí em São Paulo, hein. Você vai na Campus Party? Pô, cara, eu não sei se eu vou na Campus Party. Vou fazer uns cursos aí. É na mesma época da Campus Party, mas eu não consegui comprar ingresso ainda, não sei. É o frouxo. Só tô avisando, porque quem avisa, amigo, é. Tranque suas mulheres em casa. Ai, eu achei que você fosse roubar nossos ingressos. Eu vou trancar mesmo. Puta perigo de sequestro, mano. Tudo que eu já tava vindo, a piada vindo já, cara. O que aconteceu que você encheu de uma hora pra outra, filho? Pelo menos você tweetava umas fotos lá, você tava magrelo. Agora tu tá um monstro, cara. Engordei pra cacete, né, cara? Tô vendo isso daí, meu. Bem-vindo ao meu mundo. Não tem ninguém com mais propriedade que ele pra falar isso, velho. Não, mas eu vou emagrecer porque eu quero fazer cosplay de Thor quando estrear o filme. Ai, não. Puta, ah, é, você tem uma cara de viking mesmo que não dá pra negar, né? Igualzinho. Viking da Paraíba, né, cara? Viking Vaporub.